Cheiro 45, página 452. Permanecia parada diante das salinas brancas de sal, pois como acontecia daquela caldeta de água suja erguerem-se pirâmides brancas de sal? Que força havia na terra, na luz, no ar, que não havia no coração humano, que por mais que o desejasse, nunca transformava verdadeiramente o que quer que fosse? Pobre do coração humano, um molho de músculos perfeitos, atados ao pobre arbítrio da cabeça bruta. Também não tinha a certeza de que assim fosse, mas não fazia mal. Encontrava-se à janela do carro, a pensar, as pálpebras inchadas, as olheiras cheias, os olhos rasos de água, o cabelo loiro, cendré, amarelado, atenaz. Talvez a telefonar para o Rui, seu marido, eternamente ocupado. Sim, sou eu. Desculpa interromper-te, mas não consigo entrar na clínica. Não me sinto capaz. Por causa da Milena. Sim, no dia da maratona, até a tinha achado bem, a lembrar-se de tudo, a identificar aquelas passagens que lemos, a colaborar connosco. E de repente, esta revelação extraordinária. Não achas que é preciso fazer qualquer coisa? Estou a ouvir. Sim, é preciso fazer qualquer coisa. Remediar, ainda não sei bem. Mas eu calculava que tu terias de me dizer isso mesmo. Fazer qualquer coisa. Não ficar assim parado à espera de que nos caia o mundo em cima. Agir. Agir. Pois esperar por quê? Por quem? Obrigada, muito obrigada, querido. Atenaz, a abrir-se. A náusea, a largá-la. Os pensamentos a ganharem volume. Grandes asas. Ângela Margarida tinha rodado a chave na ignição. O carro começava a deslizar. O seu marido tinha toda a razão. Existia uma patologia no mundo. Erros e erros da natureza. Erros de Deus. Mas até onde deveríamos colaborar com os erros da natureza? Ou mesmo os de Deus? Até onde? Era isso exatamente que ele lhe tinha dito. Só isso, mas o bastante para lhe dar alento na vida. E em menos de um instante, sem casaco, em camiseiro, já ali estava. Entrou na clínica, vislumbrou a sala de espera, cheia de gente, através da porta translúcida, e pensou na humanidade como um corpo doente, ou permanentemente em vias de adoecer. Mal se nascia, começava-se a morrer. Um erro. Para que servia a clínica das Salinas? Para reparar o mundo enfermo. O mundo humano por natureza errado. Ela sabia que o mundo clínico tinha outros fins, mas naquele momento a sua cabeça abalada só via o erro, o grande erro da natureza e o desafio à eficácia humana para repará-lo. De facto, era urgente fazer qualquer coisa, encontrar uma solução. Enquanto se despia e vestia de branco, incapaz pela primeira vez de entrar na roda viva da clínica, ia pensando que talvez a solução viesse ao seu encontro. Ângela Margarida sentou-se no seu pequeno gabinete. Não era mulher de memórias e saudades, mas naquele instante o tempo escancarou as portas e entregou-lhe imagens nítidas do passado. Devolveu-lhe, sobretudo, as imagens do irmão mais velho. Era como se estivesse a ver o José Carlos durante os últimos anos da sua vida, bem como as circunstâncias em que Milene tinha surgido. Esse assunto nunca era aflorado, nunca se invocava. Era mesmo proibido referi-lo. Apenas Afonso, de vez em quando, exaltava-se e dizia o que não devia, com palavras impróprias de um homem decente. De resto, silêncio absoluto, como queria a mãe. Agora, porém, o assunto tinha-se tornado incontornável. Sejamos claros. Ângela Margarida, para além de ser mulher do presidente da Câmara, continuava a sentir-se, acima de tudo, uma enfermeira. Uma pessoa que vivia entre traumas, doenças, sintomas, patologias, etiologias, diagnósticos, terapêuticas. E conhecia a palavra exata para caracterizar aquela sobrinha. Oligofrénica. Estava escrito na ficha do médico que a observara em 77, quando tinha 13 anos. O médico havia escrito primeiro oligo e depois com letra vagarosa e deitada, como nas cartas de amor do século XIX, escrevera frénica e explicara a origem grega das duas palavras. A sua mãe, Regina Leandro, e ela própria, as duas diante da secretária de um médico sem bata, que tinha dito: nada. Não se pode fazer absolutamente nada. Apenas se deve ter uma longa paciência, tão longa quanto a sua própria vida. Mas não se inquietem, minhas senhoras. Todos somos um pouco assim. Ou oligo ou esquizo. Todos somos. Às vezes até parece que somos uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ela bem pode vir a ser uma pessoa feliz. Quem sabe se não virá a ser mesmo uma pessoa extraordinariamente feliz. De resto, uma medicação adequada, de vez em quando, e uma longa, longa paciência, voilá. Aquele médico tinha tido formação americana, mas a palavra que mais usava para rematar raciocínios era francesa. Tinha dito várias vezes. O médico que não vestia bata dizia que todos éramos doentes mentais. Tinha sido doutorado nos Estados Unidos da América e, como bordão, usava voilá. Esse médico havia-se revelado a Regina Leandro como alguém que não merecia crédito. Em 2 anos, tinham consultado perto de 20 clínicos, todos unânimes. Diagnóstico semelhante, caracterização comportamental semelhante, algumas divergências, mas todos unidos em torno da mesma certeza, não se conhecia a causa. A tia Ângela Margarida Ludovice, porém, conhecia. A causa tinha a ver com a gestação da criança. Para a tia Ângela Margarida, a ideia corrente de que os filhos dos grandes amores transportam consigo a marca da perfeição não passava de uma falsidade. Como técnica de saúde, a sua experiência dizia-lhe exatamente o contrário, que os filhos da paixão resultam, em geral, neuróticos e problemáticos, talhados para a derrota, como se o ser humano não suportasse uma origem demasiado exaltada. A sua experiência de vida dizia-lhe que os filhos do amor pacífico, ou mesmo só do aconchego do lar, se revelam completamente diferentes daqueles que surgem como fruto de uma paixão entranhada. A paixão vive por si. Não precisa de consequência, para além dos seus próprios atos. Não carece de descendência. Em seu entender, os filhos do arrebatamento ficariam, por certo, feridos pela memória da sua insignificância, num processo que os marginalizava. Ela, Ângela Margarida, suspeitava pelo menos que seria assim, e até àquele momento da sua vida só tinha arrecadado provas a seu favor. E aí surgia Milena. Todos sabiam. A sua sobrinha havia sido gerada no meio da paixão extravagante de José Carlos pela hospedeira Helena Lino, uma mulher mais velha, com um rosto de Julie Andrews e temperamento de Raquel Welch, um pedação de mulher com quem havia casado no espaço de 6 meses, arrastando tudo e todos atrás de si, até à capela em Cascais, onde se haviam casado. Mas, passados 15 dias, tanto, José Carlos tinha começado a suspeitar que a hospedeira loira com quem tinha feito aquele casamento de luxo não lhe pertencia. Era uma oferenda ao mundo. Com alguma razão, imaginava que a população inteira, sobretudo a dos aviões, a queria possuir, ou pelo menos tocar, no que ela consentiria de muito boa vontade. Metade dos telefonemas que lhe fazia nos fins de semana atribulados, em que voltava à Vila Regina, era para lhe chamar mundana. Por isso José Carlos lhe tinha arrebatado a criança acabada de nascer e a havia trazido consigo na memorável noite de Natal de 64. Não, a hospedeira nunca tinha vindo recuperar a filha, como ele projetava. Não deveria querer a criança para nada. O José Carlos é que ia encontrar-se com a hospedeira e constava que ela, de vez em quando, lhe abria a porta do apartamento à Avenida do Infante Santo. Quando não, ele, um homem inteligente, ia sentar-se estupidamente no aeroporto da Portela, só para vê-la passar, integrada na tripulação, antes de abalar para qualquer destino. A Ângela Margarida não lhe saía da ideia de que fora para se sentir livre e ir em busca da hospedeira Lino sempre que lhe desse na cabeça que José Carlos se tinha desenvencilhado de uma fábrica sólida, ainda a laborar, como ninguém mais o havia feito em Areias de Portugal. Porque não se dizia a verdade? Porque se andava a adorar o seu gesto, referindo a cena da almofada de veludo? Em sua interpretação, não fora por compreender quaisquer ventos da história que José Carlos entregara as chaves às pessoas da segunda vaga. Fora antes para se libertar da responsabilidade de ficar amarrado a mar de prainhas. E depois tinha havido a finalíssima viagem de José Carlos e da hospedeira, em 76. Sobre essa viagem, à exceção de Afonso, quando resolvia remexer no passado, ninguém a referia a Milene. Ela também nem perguntava. E tinha 12 anos quando isso acontecera. Apenas um médico de formação americana. Como se o segredo do mundo ficasse esclarecido desse modo e como se, voilá, fosse o indelével resultado de tudo isso. O seu traço horizontal e a sua soma, voilá, havia dito depois que não a perturbassem. Que a paciente até poderia ser muito equilibrada, sobretudo se não lhe atravancassem a vida com o assunto da sua origem. Pois para quê? Aliás, não era seguro que Milene tivesse ficado assim, fora do comum, por causa da corrida desenfreada que o pai fizera com ela desde Lisboa até Valmares, numa noite de Natal, quando tinha apenas um dia de vida. A causa? Sem presunção. A tia Ângela Margarida via-a muito bem, mas o médico que havia escrito pela primeira vez aquela palavra na ficha de Milene, apesar de tudo lhe ter sido relatado, ignorava a causa. Tinha sorrido o médico, declarando-se incompetente para determinar uma causa dessas. Em seu entender, Milene até poderia vir a ser uma pessoa inteligente à sua maneira, uma pessoa com uma vida normal, insistindo que, se pensássemos bem, reconheceríamos que todos éramos um pouco assim. Todos, afinal, um pouco como Milene. Minhas senhoras, por que dramatizar? Vá lá! Era tudo o que naquela altura tinha para dizer a ciência médica norte-americana, sediada na ruidosa Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. Sim, parecia urgente fazer qualquer coisa. Não havia dúvida possível. Milene, aos 13 anos, era como se tivesse 9. Aos 15, teria 10. Às vezes 5, às vezes 3. E subitamente ostentava a sua verdadeira idade, servida por uma voz fininha, própria dos 10 anos, pronunciando as palavras com a ponta da língua, como se tivesse 2. Aos 20 anos, teria uns 15. E aos 25 talvez contasse os mesmos 15. Era por aí que Ângela Margarida a localizava agora. Milene tinha 30 anos de vida e 15 anos de idade. Tomando por base esse desacerto, compreendia-se que Milene nunca tivesse mostrado inclinação para o amor. Os seus 15 anos pareciam 15 anos singelos, como de 7, pensava-se. 7 anos num corpo de 30. E era tudo. Na condução da sua vida, no arranjo das suas coisas, apenas 15. 15 anos sóbrios, infantis. Por isso mesmo, ela e os irmãos tinham ficado a dormir descansados. Milene não aparecia porque deveria andar conformada consigo mesma, gerindo a sua vida simples, no seu horário simples, cumprindo os seus sonhos simples de comer gelados, beber sumos e telefonar. Enquanto eles, os seus tios, não tinham mãos a medir, completamente mergulhados em suas vidas rápidas. Ela com uma vida complicada na clínica, o seu marido com uma vida tão complicada que nem era vida, era uma autoimulação, em prol de uma sociedade detestável, que de modo nenhum o merecia. Enfim, a sua irmã e Dom, Silvestre, entretidos com as suas existências inexplicáveis, os seus filhos, as suas pedreiras mórbidas, bem como outros negócios vários, multas, ameaças de morte, construções à beira do mar, grandes metrópoles futuras, ambições do cunhado Dom, que muitas noites não dormia em casa, partindo com a pistola no bolso e agitando por completo a vida da irmã Gininha. O irmão Afonso, com a vida complicada também, o seu escritório, as suas causas, as suas bonecas renováveis, os seus fatos de jockey, os seus cavalos. Tudo isso se tinha mantido e até acelerado, depois de a mãe ter falecido naquelas circunstâncias trágicas. Mesmo assim, eles ainda haviam tentado acompanhá-la, procurando distribuí-la por todos ao longo da semana, mas fora impossível por causa das suas vidas. Recapitulando, de um lado, as vidas complicadas e do outro, o erro a explodir em Milene. Jacintos proliferando no fundo das águas. Aliás, o especialista que dissera 20 vezes voá lá durante uma hora de consulta tinha minorado a gravidade, mas nunca dissera que não havia erro. A mensagem que o médico tinha querido passar consistia na ideia de que todos faríamos parte do mesmo erro. E assim sendo, todo aquele que transportasse em si um menor quinhão deveria ajudar os outros, os que o detivessem em maior quantidade, a libertarem-se do mal comum da espécie. O facto de todos e cada um sermos a declinação do mesmo erro. Em consequência, a ela, tia de Milene, Lino Leandro, assistia o dever de ajudar a sobrinha. Sim, se num primeiro momento havia sentido revolta contra aquela rapariga clara como a mãe e pequena como o pai, que ora lhe parecia mesmo feia, ora apenas insignificante, dir-se-ia apenas uma pessoa destinada a existir para inquietar os outros e, de súbito, na primeira ocasião em que ficava sozinha, corria a encharcar-se no lodo. E se tudo isso lhe havia dado vontade de a procurar e abanar, pregar-lhe umas estaladas, imaginando até a sua própria mão a andar na sua cara, para diante e para trás, a corrigi-la, a castigá-la e, ao mesmo tempo, a afastá-la do perigo, ouvia-se a si própria dizer palavras vociferadas. Se isso tinha acontecido num primeiro instante, agora, pelo contrário, o seu sentimento era oposto. Naquele momento, tinha sido assaltada por comiseração e piedade. Afeição, talvez. Amor, por que não? A voz do sangue, a falar mais alto na sua pessoa, depois que via tudo, que segurava tudo, sozinha, entre os 5 dedos da sua mão. Não havia dúvida. Era preciso amar Milene, prepará-la e preservá-la, agora que tinha sido, pela segunda vez, abandonada pelos seus. A família não poderia voltar a abandoná-la. E Ângela Margarida imaginou o futuro da sua sobrinha, ao lado desse moço, que a sua irmã e o guarda-porteiro, na noite anterior, haviam descrito com alguma normalidade, mas que ela bem vira sair do banana, compassada de gabiru, e pensou que tinha de agir. Aliás, naquele momento, a sua revolta virava-se para pessoas como o Barbosa Mãos Largas, que lhes devia tanto, por certo saberia de tudo, e não os tinha avisado. E que pensar da mulher a dias... Como é que essa tinha ficado calada? Tinha de agir. Pois tinha. Ângela Margarida olhou para a porta em frente e leu o nome do diretor da clínica. Dr. Luís Seabra, diretor. Era segunda-feira. Análises e tratamentos abarrotando. E ela ali, parada. Um momento mais. Tinha de pensar para agir. Sim, era necessário impedir aquela afluência, desviar pessoas, mandá-las para outro lugar, se não se queria perder a exemplaridade daquela clínica. Por cima da secretária do diretor clínico estava escrito o princípio hipocrático Primum non nocere. Uma estampa romântica representava um ferido envolvido num pano a ser transportado por dois homens. E um terceiro com uma lanterna em riste, iluminando o caminho escuro. Coisa inglesa, por certo. Reportava-se a um tempo em que o corpo ainda não era corpo. Era apenas um feixe de mágicas e mistérios. Mas havia expressões ridículas, desatualizadas, que atravessavam séculos, como guardiães de princípios que não significavam nada. Primum non nocere. Sim, tinha decidido agir. Fazer qualquer coisa. Porém, ainda queria tentar a dissuasão. Amava ou não amava a filha do José Carlos? Amava. Ao pensar na forma como Milene tinha conseguido colaborar na manhã da maratona e como fora sensível ao desânimo sentido pelo Rui, péssimo como nunca naquele dia, e a sobrinha a entender tudo o que se passava como qualquer pessoa, o coração enchia-se-lhe de ternura. Era preciso protegê-la, cuidá-la, desviá-la de todo o mal deste mundo. Então, ao longo dessa tarde, ocorreram telefonemas sem fim entre Ângela Margarida e sua irmã Gininha. Gininha estava plenamente de acordo com a irmã. Era sensato tentar dissuadi-la. Nesse sentido, as irmãs uniram-se. Uma à frente, outra atrás, cada uma em seu onda, ambas se dirigiram para Vila Regina, como não acontecia desde o mês de agosto, e depois separadamente durante o período do calendário perpétuo. As duas, como desde aquele dia de manhã, o dia da contenda, na sequência das viagens de verão. As duas a entrarem na Estrada Velha ao cair da noite. As duas a avistarem ao longe a casa iluminada. A regressarem à casa onde haviam passado a juventude, vendo a vida momentaneamente à luz de um relâmpago lilás. Lá estava o carrinho branco de Milene, sob as acácias. As duas tias sonâmbulas, ainda sem acreditarem, a quererem entrar em casa para falarem com Milene. E Milene, de barrete na cabeça, a querer sair, contrariada. Falar agora comigo? A uma hora destas? Na expressão de Milene, aquela hora era a hora mais chata possível para virem falar com ela. Milene, junto ao portão de Vila Regina, muito arreliada, a dizer que tinha um noivo, que era pai de três filhos e a quem desejava fazer companhia antes de anoitecer. A olhar para o relógio, estava atrasada para se encontrar com eles, tinha dito Milene, sem se deter no portão. Milene, montada nos sapatos de ténis, a saia curta do tamanho de um palmo, de tal forma curta que se fosse branca também pareceria de ténis, um blusão de cabedal escuro, semelhante ao dele, Antonino Mata. Estamos aqui para falar contigo. Não queres esperar só um instante? Uma longa paciência, minhas senhoras. Tão longa quanto a vida. Por favor, queremos falar contigo, Milene. Milene, enfeitada com aquela saia, as pernas cobertas por umas leves meias escuras, uma rede de losangos, as pulseiras tilintando como badalos de sino. A rir muito pouco para as tias, só a rir um bocado, a olhar para o relógio. Quando tinha Milene aprendido a olhar para o relógio? Quando? Milene, a decidir, não posso. Não veem que tenho a minha vida? Milene, a encaminhar-se para o Clio, apressada, saracoteando-se na saia, sem se virar para trás. Gininha, sem saber o que dizer, capitulava. Lá vai ela. Ângela Margarida, a sentir que a natureza, o erro da natureza, se manifestava em força, abalando tudo. Tão absurdo e injusto como um tremor de terra. E mesmo que não fosse só um erro da natureza, que fosse também do próprio Deus, era preciso agir. Pois, se Deus falava, deveria ser de muito longe, já que se perdia pelo caminho o seu hábito de fala. E quando chegava aos ouvidos humanos, apenas se revelava em forma de sopros e suspiros. Era preciso inventar permanentemente a palavra de Deus a partir dessas leves sílabas sussurradas. Aliás, a imagem mais consistente de Deus vivia disso mesmo, da ambiguidade sonora da sua palavra. Pensava a tia Ângela Margarida. Então, também ela capitulava. Combinaram as duas capitular. Estavam em frente à casa da mãe. O que faria a mãe? Se fosse viva e ali estivesse. Capitularia também, claro. Gininha, escuta aqui. E já com o sol escondido, Ângela Margarida convenceu a irmã a convencer a sobrinha de que seria útil passar pela clínica, agora que tinha decidido ter uma vida de mulher normal. Gininha e Milene eram muito mais próximas entre si e entender-se-iam muito melhor. Mas era preciso que Milene passasse por lá, pois, afinal, nenhuma das tias se lembrava de aquela rapariga ter feito qualquer exame durante a sua vida que não fosse à psique. Estava combinado, estava decidido. Se dependesse de Gininha Leandro, naturalmente que Milene passaria por lá.